descendente de Elias, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel. Eu sou neto de Abdias, Jonas, Naum, Zacarias, Malaquias e Joel. Prevejo dias com ventre da terra mostra, céu sem sol, chuva de bosta. Mentira igual verdades, tombam estrelas, todas as calamidades cairão sobre as cidades. Tempestades, mortos vivos nas estradas, árvores virando cruz. Com a ira das potestades, os reis caminhando nus. Com a ira das potestades, os reis caminhando nus. Sem arcanjo e sem trombeta, em treta de fim do mundo, lá no fundo, bem no fundo, onde se enterra o capeta, num cochicho, e garante que profeta inteligente, quem enxergasse mesmo à frente, jogava feito um demente, na loteria e no bicho. Na loteria e no bicho. Descendente de Elias, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel. Eu sou neto de Abdias, Jonas, Naum, Zacarias, Malaquias e Joel. Prevejo dias com ventre da terra mostra, céu sem sol, chuva de bosta. Mentira igual verdade, tombam estrelas. Todas as calamidades cairão sobre as cidades. Tempestades, mortos-vivos nas estradas, árvores virando cruz. Com a ira das potestades, os reis caminhando nus. Com a ira das potestades, os reis caminhando nus. E um dia eu sei, eu sinto, minha fama num segundo vai-se embora num cometa. Sem arcanjo e sem trombeta, em treta de fim do mundo, lá no fundo, bem no fundo, onde se enterra o capeta num cochicho, e garante que profeta inteligente, quem enxergasse mesmo à frente, jogava feito demente, oh, na loteria e no bicho, na loteria e no bicho. Loteria.